solo mi ha preso una telefonata. Siga? Non siamo di buon contrito, ma buono, non contrito, ora si sono di nazionale italiano. Fiat, táxi em frente, pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre, o Oxané 6313. Pode esperar em frente, 1895 a torre, obrigado, 6313 Oxané. Economia 06, vai direto à posição Duna, desça para 2, meu país, já 1-0-1-2, reporte em localização. Positivo, voando direto Duna, 2-10-2, formará no lote, 6-0-6. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, está no centro Recife, 1268. Vai, vai, vai, vai, autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 89. Você vai, alinha e decola, minha atriz, na direção anel. Você poderia, por gentileza, para tentar minimizar esse atraso, quando haja com controle, se a gente puder, tipo, abrir direto. É, o padrão é da Índia da Bridge para separar com as chegadas, ok? Então, assim que decolar, eu já coordeno o controle, ele vem com o centro, tem a possibilidade já em voo para evitar alguma outra coordenação. Ah, tá, tá bom, tá bom. Tem variado decolar. O vento 120 graus, 8 nós. 63, 13, decola 54, controle 19, decimal 8. 98. Controle, Oceania 63, 03, boa noite. Boa noite, Oceania 63, 03, contato radar, subapado nível 360, foi direto do Lida. Gentileza, boa Lida, aceita. A senhora podia coordenar, por favor, a Cloud de Bridge para minimizar o atraso que está grande, aberto, gente? Gente, aguarde. Estabilizado, azul 4107. Azul 4107, complete sinal, torre 1189. 1895, 4107. Boa noite, azul 4107. 4107, é que tem autorizado pouso, vento 120 graus, 8 nós. Baixando para a boa, azul 4107. Livre pouso, estamos zero, azul 4107. A identificação, papá, Romeu, de Papá Romeu Vitor Charlie Eco, contato radar 62, sudoeste, Salvador. Autorizada a chegada bom, reporte, confirmar. Chegada mais, reporte medial de descida. Canal 6313, recife solicitou que mantenha a saída. Aí então, 6313. Oceania 613, mantenha a saída, sua restrição nível de voo 340. Voo 6313? Assim, sua restrição nível de voo 340. 340. Oceania 6313, foi direto Leda. Guarda Leda, 6313. Eu vou estar com a zona, está autorizado o procedimento para o Golo 606? Afirmativo, reporte estabilizado, Golo 606. Passou mais estabilizado, na 606. A 3152, boa noite, vou ir direto à posição ITAP, Isso, inicialmente, nível de voo 100. Boa noite, Azul 4107, livre o táxi Alfa e Juliette para o pátio 3. A posição é a meia dúzia do pátio 3. Alfa e Juliette, pátio 3, você meia dúzia, obrigado. Boa noite, 4107. Boa. É 303, agora pode coordenar a positiva brisa. O canal é 303, está no centro Recife, 1251, Neo Terni, 13325. 351, 32. Vida Charlie Eco, desça para 3000 pés, QNH 011. Na 3152, desça para 2000 pés, QNH 011, vamos tráfego na sua posição de 2 horas a 9 níveis, Charlie 208, cruzando 090 para 3000 pés, rumo nordeste. Tá estabilizado, ele é capa vista com 606. Dono 606, complete sinal, torre 1895. 295, obrigado, bom serviço. Obrigado. Torre Salvador é o Gol 606, muito boa noite. Estabilizado LS, 1-0. Estabilizado pouso, vento 120 graus, 89606. Livre pouso na 1-0, Gol 606, baixado e travado. Firma pro Azul Edna no pátio da nossa? No pátio 3, o Azul 4107, o senhor vai curvar agora à esquerda na Juliette e à esquerda novamente para o pátio 3. A posição é a meia dúzia. Meia dúzia aqui na pátio 3, obrigado. Fala, boa noite. Boa noite, está 389, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, QNH 109. Papa Romeo Vitor, Sali Eco, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, a meia dúzia de milhas, um Alfa 320, cruzando 1090 para 2000 pés, rumo nordeste. 606, solo 04, direito, 1009, chão. Boa noite, Sessana 6258, vai direto à posição TAP, vista para o número de voo 07. Desculpa, qual a posição? ITAP. ITAP, destino 070, 6258. Solo Salvador, uma boa noite, voo no 606, lembrou? Voo no 606, livre o táxi via Alfa. E chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes de Juliette, no 606. Posição para 606, o portão é o 05, prossiga pela Juliette. Ok, então alfa Juliette para o 05. Boa noite, Globo 643, autorizada chegada a Bonfim, destacar o nível 050. Bonfim, 050, 643. Vida Charlie Eco, dá presente, foi direto à posição Duna. Dá presente, posição Duna. Na 6258, redução para 2409, número 3 na aproximação. Tipo 6258, falou? Redução para 2409, número 3 na aproximação. Tá combinado, 2409. Quadrado de Salvador, boa noite, 05, informação alta. Gomote 05, desça para o nível 050, autorizada a chegada a Mari. Espera para o nível 050, na chegada a Mari, boa noite, 05. voz direto, tá? Voo 905. Autorizado. Obrigado. Canal 6258, desça para o nível de voo 050, redução para 2109. 2209, descendo 50, 6258. Canal 32191, desça para 3000 pés, que é legal no 09. 3000 para 3200. Dita Charlie Echo, tem condições de manter a presença de velocidade até próximo ao externo? Afirmativo, pode manter. Dita Charlie Echo. Tem que manter. Correção, Dita Charlie Echo. Localizador, tá 3152. Tá 3152, completo sinal, torre 1895. 1895, tá já. Na 3291, redução para 2109. Gol no 643, redução para 2409, número 5 na aproximação. Redução 240, gol no 643. Vitor Charlie Echo, desce para 2000 pés, autorizada final IMS, porta estabilidade. Para 2000, autorizado ILS, reportando a estabilidade. A intenção do Super Chaleco é modificar o plano do externo e pousar na 1-7 de autorizado. O canal 6258, desce para 3000 pés, decoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050. Está pronta a interceptar, organizada a interceptar do localizador. Bem, esquerda 050, limitando o lock, desce 03562. Douro da 3152, passou externo, trem embaixo, pista vista. Autorizado pouso, ventura 20 graus, 8174. Autorizado 2, 3152. 3152, vindo pouso. Obrigado. Decoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite é magnética 1005. Limitada pela magnética 100 de Salvador, de Sintra. De Sintra. 1005. Estacionamento 258, desce para 2000 pés, suporte estabilizado. 2 do prédio, apontar a clara 6250. Canal 6258, curva à direita, proa 070, reduza para 1809. Seguirá um traço do OnStar 208 na final. Curva 6218? Direita 070. 070. Norte, já. Paulo Salvador, tá 3152, boa noite. Boa noite, TAM 3152, da Livro Táxi, Alfa e Juliette, gate é o 612. Alfa, Juliette pro 612, excelente. Estabilizado o propósito localizador, o Superjet. Vida Charlie Eco, complete sinal, Sam Torre, quando 18, rápido. 18,5, o Superjet, com a bota. TAM 3891, curva à esquerda, proa 205. 205, por favor. 10. Afirmativo, se autorizado, pousa na 107. Modifica no externo. Quebrou no 7, autorizado, reposta na final, Charlie Eco. Reportará na final da 107, o Super Check. Gol no 805, desce para 3000, país pequeno, legal no 011, redução para 2001. Descendo para 3000 pés, 1011 no ajuste, redução para 2010, conferência. 2009. 200, gol no 805. Tá 3891, reduza para 1909. É só para tomar 3891. Canal 6258, baixo estabilizado, tenho 2 por aqui. Sente o canal 6258, complexo final, torre 118 na frente. 3291, reduza para 1709. Seguirá um tráfego na sua posição de 11 horas a 4 minutos, no Alfa 320. É, tá bom. Som de pouso. Agora. De base para a final da 107, o Super Charlie Echo. Livre pouso na 107, vento 100 graus, 8 mais. Livre pouso, Super Charlie. Afirmativo, desce para 2000 pés, reduza para 1809. 2000, 809, Gol no 805 para sequenciamento, curva à esquerda, proa 040, indicado pelo curso do localizador. Esquerda proa 040, indicado pelo localizador, gol no 805. Bono 643, desça para 3000 pés, QNH aula 011, redução para 2009. 3000 pés, redução para 2009, ajuste 011, voo 1643. Estimativo, seu solo aos 20, autorizado o retorno até a data, estacionar a frequência livre. Bom 805, para 2000 pés, reduza para 1709. Espera para 2000 pés, reduzindo para 1709. Boa noite, Zé. Bom 643, detração para sequenciamento, curva direita proa 230, limite magnético no 005. Direita 230, limite a 1005, confirme. Circuito de pouso, 120 graus, meia dúzia mais. Livre pouso na 10, Colchoné, 62, 50. Gol 905 para o curso do localizador, curva direita para o 080, você pode estabilizar. Direita para o 080, o gol no 80. Estabilizado ele é 683-3891. 3891, complexo final, torre 1895. 3895, valeu. Estabilizado no ILS, visual, voo 805. Sente, voo no 805, aguarde para transferência. Voo 643, reduza para 1709, curva à esquerda, proa 200. Esquerda 200, reduzindo 1709, igual o ano 643. Boa noite, Goma 714, vai direto à posição Duna, desça para 2000 pés, QNH 1011, reporte no localizador. New York, quando Duna, desde o exército, será na localização de Goma 714, Goma 1805, complexo final, sendo torre 1895. 118, decimal 95, boa noite, 805, boa noite. Boa noite. Bono 643 para o curso do localizador, curva esquerda, proa 130. Correção, 120. Bono 120, Bono 643. Bono 805. Oi, Salvador, boa noite, está 3891, no final da 0, tem de pouso embaixo de trabalho. Autorizado pouso, 100 graus, meia dúzia mais. Tive pouso no 03389. Jet para o pátio 3, posição 3. Poxa, né, 6258. Correto. Luna 643, disparador de meu país, estabilizado. Já estabilizado, o voo no 643 sem a pista no visual. Aguardando. Luna 643, reduz a para a velocidade de aproximação, segue traça na sinal a 5.5 milhas, no ponto 732. Com 1 no 400 graus, complete sinal, sendo torre 1.1895. Confirmando, 895, reduzindo para a velocidade de aproximação, o gol no 643. Yes, we are ready to copy, Europa Zero de Porto. Roger. 805. Uma boa, tá 3891 de Gronos, escuta? Feitão 3891, Taxi via Alfa e Juliette, Gate 02. Alfa, Juliette 2, tá 3891. Ok, Europa 084, Brown. Go ahead, Europa 084. Ok, confirm please your departure time. Our scheduled time was at 0148, Europa 04. You say again for the departure time? The departure time we have scheduled was at 0148. Roger, 0148. Stand by cleanest to Madrid, Europa 084. Obrigado. I'm ready to start up and push, Europa 084. Okay, maintain position, standby cleanest, Europa 084. Okay, your plane is processed. Direito 5, são os 2-8, direito 2-1-9. Direito 2-1-9, boa noite, sir. Fala, Salvador, boa noite, boa noite, sir. 5, sir. Baixado e gravado, no 643. Táxi autorizado, Alfa Juliette Gate 01. Alfa Juliette para o Gate 01, voo no 805. Europa 084, ready to copy. Ready to copy, go ahead. Okay, clear to Madrid, flight level 370, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, VOR, after Upper November 873 until Intol position, after conform flight plan, and departure from runway 10 left turn, Puka departure, and Zipa transition. Departure frequency 119.8, and the scope hold 5014. We are clear to Madrid, flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal VOR, then Upper November 873 in tow, flight plan route, after departure runway 10 left down, Nika transition, Kuka departure and Nika transition, squawk 1014 opacity 84. Okay, the transponder code is 5014 and the departure is Puka after Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Sorry, squawk 5014, Puka departure and Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Europa 084. Okay, Europa 084, readback is correct. Clear to push and start gate 10, report for taxi. Yeah, for push and start, and we call you ready to taxi, Europa 084. Solo, boa noite, voo no 643, Lebron, assessor. Voo no 643, táxi autorizado, via Alpha e Juliet, gate 04. Alfa Juliette para o 04, gol no 643. Bom, eu passo, tiro 8. Go ahead. Yeah, we were waiting for a clearance for a baby to fly with us, and the clearance is already cancelled. We are going to wait for 5 more minutes. We call you ready to start up a push. Roger, report ran ready for push and start Europa 084. We'll report ready, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, tá 3152. Autorização Maceió, nível 350 para Bravo. Ok, tá 3152. Eu tenho autorizado aqui o nível 330, o senhor aceita? Prossiga, 330. Autorizado, Maceió, nível 330. via Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.8 e o transponder é o 5021. Vietnã 3152, verificado conforme o Peruísque 58. O nível 330, Aruorago, decola da 10, curva na esquerda na Puca, atenção Caju 198, controle 5021 é o transponder, 3152. Correto, chame para o push e acionamento da 3152. Chamará, tá no 612. Salvador, boa noite, gol 7-4, meia milhas para o Indian Service, bom. 7-4 de pouso, vento no 20 graus, 89, pista 10. De pouso, 0974. Europa 084, fully ready to start up a push. Okay, clear to push and start, port for taxi, Europa 084. Clear, push and start, we're calling for taxi, Europa 084, we are. 714, solo aos 40, 219 solo. 219, boa noite. Solo Salvador, gol no 714. Gol no 714. Autorizado táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, gol no 714. No 4 está autorizado. O táxi via Juliette, o gate é o 08. Juliette pro 08, gol no 4, no 7 no 4. Do taxi, Europa 084. Europa 084. Clear taxi, via Apron 1 and taxiway India. Holding point runway 10, contact tower 118.95. Good flight, sir. Okay, via Apron 1, India. Holding point runway 10, contact tower 118.95, Europa 084. Thank you. And one another.